E devorem os controles. Vamos começar aqui o sétimo podcast dos Devoradores de Controles. Hoje o tema é um tema muito legal, todo mundo vai gostar, principalmente o Du e o Dalton que jogaram. Eu que não joguei, sei lá, pra mim tanto faz. Shadow of the Colossus, cara, grande clássico aí do PlayStation 2. Muito bem, eu sou o Fernando Leira e estou aqui com o Eduardo Rodrigues, o Du. Fala aí, Du. Podcast muito emocionante esse daí, esse aí tá no meu top 3 da lista dos melhores jogos do PlayStation 2. Muito bem. Agora, e aí, Dalton? O Dalton também tá aqui. Fala aí, Dalton. E aí, galera, beleza? É, mais um clássico que a gente vai analisar e falar sobre. Tipo, como sempre, como tudo clássico que a gente comenta aqui, esse também vai dar bastante assunto pra conversa. É isso aí, o pessoal já se apresentou. Agora a gente vai fazer uma leitura de e-mails e comentários e recados. É só aguardar que a gente já volta aí com esse grande clássico. E agora aqui nas leituras de comentários e e-mails... É, não tem e-mail, mas a gente vai... Aqui é a parte de leitura de comentários e e-mails. E... vai começar com o Eduardo. Fala aí, Edu. Pô, pessoal, o pessoal tem que mandar e-mail pra gente pegar na caixa aqui, ó. Mandar as cartinhas pra gente jogar pra cima, o Dalton pegar a sua cartinha, colocar a mão lá no fundo e pegar a sua aí carta. Aí você fica torcendo, assim, na sua casa, pô, leia minha carta. Só que aqui é diferente, porque a gente, como a gente não tem muita carta, a gente vai ler ela de qualquer jeito. Então. É, então, a nossa caixa aqui de cartinha tá vazia, mas beleza, eu vou ler o comentário aqui do André Pimentel. É, ele falou, muito bom esse episódio, com ressalva pro jogo The Punisher. Escolha do Liro The Punisher, esse jogo lixo, né? Jogaço. Tô brincando, eu gosto também. É, que ele falou que gastou centenas de fichas jogando esse jogo todos os dias. Fraco esse rapaz, é muito fraco. Ruim. Fraco. E agora o Dalton também vai ler um comentário. Fala aí, Dalton. Ah, então, eu vou ler um comentário aqui do André Costa do Rodrigues, né? Já é um fiel ouvinte e leitor do nosso cast. Parente de alguém aí, cara. E ele disse o seguinte, muito bom podcast. Claro que cada um tem seus jogos preferidos, mas eu acrescentaria ainda o Knights of the Round da Capcom, que se passa na Idade Média. E outro que gosto muito e coloco entre os melhores beat'em ups de todos os tempos é o Vendetta, da Konami. Muito Liga bom de esse daí, hein? Estilo, é. Com tiro de escopeta, correntes, coquetéis, molotovs e tudo aquilo que um bom beat'em up te dá direito de fazer. Então, cara, ó, eu joguei esse Knights of the Round, cara. Eu joguei no Super Nintendo esse negócio. Assim, você... Tipo, era o... Eu até respondi, né? Foi o que eu respondi no comentário. Você jogava com o Arthur, né? Que era o próprio Sir Arthur, da Tábula Redonda. Você tinha o Lancelot... E você tinha o Percival, que eram esses três personagens aí. É, só que o equivalente do Arthur era o Cod, né? O Lancelot era o Guy, que era o cara rápido, e o Hagar, e o Percival era, que era o Hagar, que é o cara forte, né? Eu não joguei esse aí, eu joguei o Vendetta, mas era. O Vendetta era muito legal. Esse jogo é muito interessante, cara. Knights of the Round. Então, realmente a gente poderia ter citado ele, mas valeu como aviso do André Costa Rodrigues e a gente agradece aí. Obrigado aí pra todos que mandaram os comentários pra gente, mas Lira tem um recado aí pro pessoal, né? É, pessoal, tem um recado muito triste aqui pra dar. A gente não recebeu nenhum e-mail, velho. Nenhum e-mail, que tristeza. Eu choro, cara. Então assim, se você ouviu o cast, manda um e-mail, cara. Manda um comentário, mas manda um e-mail também, cara. Tem que falar qual que é o e-mail, né, Lira? Sabe o que é o e-mail? contato@devoradoresdecontroles.com.br. Se você achar muito difícil, manda pro contato@devoradores.com.br. Olha que fácil. A gente tem encurtador de e-mail, cara. contato@devoradoresdecontroles.com.br ou contato@devoradoresdecontroles.com.br. Você não vai levar nem 5 minutos pra mandar uma mensagem. E quando você ouve o cast, já pode ir escrevendo sua mensagem. Né? E a gente também sentiu falta do e-mail do Renan, cara. O Renan, o Akashimazu aí, nosso colaborador também agora. Nosso amigo Renan, cara. Nosso ele não Renan... mandou e-mail, velho. Primeiro Renan. Colaborador dos Devoradores. Primeiro a mandar e-mail pra gente. Porra, Renan, você não podia ter falhado. E outros recados, né? Nós temos outras novas colunas, né? No site. Além das nossas, a minha, do Dalton e do Edu e do Salese. A gente tem do Akashimazu agora, né, também, já faz um tempo, do Jogos Japa. Temos também do Eduardo Souza, para alguns conhecido como Estranho, ou com outros nomes aí, que tem o Mundo Moderno. Tem o Caixista, que é o Felipe, e também o Dr. Zé, que é o José Rocha. A gente tem nossos colaboradores, obrigado. Coluna do Lira aí, o show do Lira, diga-se de passagem que tá meio abandonado, hein, cara. Ó, semana que vem vai ter um post aí. Vamos ver. Incrível, de um jogo incrível que você já deve imaginar qual deve ser. Mas é isso aí, pessoal. Comentário e e-mail. Ah, você fala assim, ah, por que eu vou mandar um comentário? Pra que eu vou escrever um e-mail pra esses caras? Pra incentivar a gente a fazer essa porcaria, meu. Puta. Vamos mandar, cara. contato@devoradorescontroles.com.br. Tem no Twitter também, @devoradores_. E no Facebook, facebook.com/devoradores, a gente tem um tópico lá que tá jogado às traças lá, né, perguntando sobre temas que, tipo, o pessoal comentou um ou outro e o resto também não comentou mais. E agora, vamos começar aqui o podcast sobre Shadow of the Colossus, que é um tema muito dramático, etc. As coisas que o Du e o Dalton falaram, só que eu esqueci já. Mas primeiro a gente vai passar algumas informações sobre o jogo em si. Alguns dados técnicos. Fala aí, Du. Data de lançamento, 2005, para PS2, pela Sony Computer Entertainment. Jogo antiguinho já, né? Isso aí foi o ano do auge do PlayStation 2, né? É, exatamente. PlayStation 2 no seu ponto mais alto de popularidade. E o tempo passa, né? 2005 é antigamente, cara. Nossa, 2005 era tipo ontem, velho. Mas esse jogo aí até que envelheceu bem. O predecessor, Shadow of Colossus, foi o Ico, que também foi produzido pelo mesmo time, né? Que é o Team Ico. No Japão, esse jogo chama Vander and the Colossus. Vander é o protagonista do jogo, né? O personagem principal. A trilha sonora do jogo foi feita pelo Kon Otani e era totalmente orquestrada. Digo assim de passagem, essa trilha sonora desse jogo é uma das melhores que eu cheguei a ver assim pra videogame, cara. Uma das melhores dele aí. Até o Du colocou essa trilha sonora, escolheu uma dessas músicas no nosso MusiCast aí. Ah, né? É verdade. Aliás, tem um detalhe, cara, você vê, isso aqui eu peguei lendo agora, né? Wonder, né? Em inglês, eu sei que o jogo foi feito no Japão, mas o Wonder em inglês é tipo andarilho, sabe? E é um negócio assim, é tipo um andarilho solitário, entendeu? Então não sei se rolou um trocadilho ou uma segunda intenção na hora de fazer esse nome aí. Faz todo sentido, né? Eu até falei aqui do Ico também, né? Que é o predecessor desse jogo aí. O Ico é um jogo também com uma jogabilidade bem diferente assim, da maioria dos jogos. Você é um menino assim, meio que indefeso e tal, e você tem que ajudar uma menina a escapar de uma masmorra e tal. Uma jogabilidade bem diferenciada. Assim, é um jogo que a gente recomenda também para quem conheceu Shadow of Colossus e não chegou a jogar o Ico, pode jogar que é bom também. E detalhe, né, que esses jogos aí, tanto Shadow of the Colossus e o Ico, serão relançados para PS3 em versão HD no final do ano. Exatamente, é verdade. Pois bem, agora vamos falar da criação do jogo. Como foi a criação desse jogo aí? Então, a mente por trás aí do Shadow of Colossus é o Fumito Ueda, né? Que é um designer de jogos e tal. É um dos designers, acho que mais famosos que a Sony tem no momento aí. Tipo, o cara é meio celebridade, né? Tipo, meio Hideo Kojima, assim, tá ligado? Hideo Kojima, isso que eu lembrei na hora. Então, e ele é um cara... Ele é perfeccionista pra caramba, assim. Hoje ele fala que o Shadow of Colossus e o Ico não são jogos bons. Ele, tipo... ele falou que esses jogos não venderam muito porque eles não foram tão bons, assim. Mas pra mim o cara é gênio, cara. O cara que é designer no jogo... Tipo, isso daí é na própria definição de designer, né? Ele é aquele cara que é responsável pela aparência, né? Do negócio, né? Tipo, o visual, né? Aquilo que você... Que você tem na tela e que te passa sensações, sabe? E até não só o que você vê, mas o que você ouve, tudo, tipo, é o responsável pela experiência que você vai ter. Então, assim, eu não arrisco a dizer que esse cara não manja de programação de games, entendeu? Mas quando o cara, tipo, normalmente ele é só designer, ele pode se dar o luxo de ser excêntrico também, entendeu? Que é o caso do Fumito Ueda. Na verdade, ele não é muito pelo contrário, ele não é excêntrico, cara. Ele é tímido e introspectivo, assim. Você vê que ele é mó na dele e perfeccionista, sabe? É o típico artista, né? Então, esse, o Shadow of Colossus, no, quando ele foi anunciado, o nome do jogo era Nico, né? Que Ni é o numeral 2 em japonês, né? Seria uma continuação, seria o Ico 2, né? Assim, digamos assim, é um... E ele foi apresentado, o trailer do jogo foi apresentado, você via quatro cavaleiros correndo atrás de um Colossus, assim, e eles escalam o Colossus e matam ele. Semelhante ao que a gente vê no jogo atual, só que com quatro cavaleiros, né? E outra coisa é que a proposta inicial desse jogo era que ele fosse online, ia ser um jogo online. Ou seja, não tinha nada a ver com o jogo que a gente que foi lançado posteriormente. É, então ele tipo ia ser um World of Warcraft da vida, assim. É, só que acho que você ia ir atrás de Colossus e tal. Isso a gente nunca vai saber como seria mesmo, né, cara? O jogo nunca foi lançado dessa forma. A gente conheceu como ele como Shadow of Colossus. E o Eda, ele escolheu depois tirar vários cavaleiros. Ele colocou só o protagonista, né? E só ele mesmo. É, porque ele achou que você ter um personagem solitário ia criar uma identificação maior do jogador com o personagem, né? E com a história. Eu acho que ele, e eu acho que ele conseguiu fazer isso, né? Tipo, outros elementos que ele usou na criação do jogo, assim, agora eu vou usar alguns termos ditos artísticos, né? Do meio artístico. É, tipo, a paisagem do jogo é minimalista, cara. Assim, quer dizer, não tem muita distração pra você. É o mínimo pra te manter no caminho dos Colossos, assim, né? É, a gente vai falar de como que é a mecânica do jogo mais pra frente e tal, isso. Mas você nem, tipo, é bem minimalista mesmo, assim, tem pouco, não tem nem nada quase vivo no cenário. Não tem os elementos de cenário, etc, né? Aí, a jogabilidade, ela é um outro termo aí do game art, né? Ela é imersiva, cara, e assim, isso normalmente é dado... De uma forma que não tenha, que você não coloque muitos marcadores na tela, mostrando. Ele tem os marcadores mínimos de vida e tal, mas que você não fique expondo muito isso, não é o foco. O foco é você se. Tipo, ficar bem bem ambientado no jogo, assim, sabe? Você fica imerso. Entrar na história, né? Entrar na história, né? E aí ele te põe, como que Nildo falou, né? Usando o protagonista frágil e solitário. Ele te põe numa jornada emocional junto com ele, cara. Ele te pega pelo emocional, assim. É, e é tão forte isso daí que quando você tá cavalgando lá com o personagem principal durante no mapa, antes de você conseguir encontrar um colosso, não tem nem música, cara. É bem solitário mesmo, assim. Você tá num campo enorme, assim, tentando encontrar um colosso num silêncio total, assim. Você entra na história do jogo. Você só ouve as batidas só dos passos, do né? cavalo, exatamente. É imersivo pra caramba o jogo, muito legal. A pegada do jogo, não sei se vocês, o Lira ou você, Edu, já viram isso em muitos jogos, mas a gente que já jogou bastante, tipo, sempre teve as batalhas contra os chefes, né? E esse aí ele explora muito aquele lance de batalhas contra chefes enormes. É, sabe? Só tem isso no jogo, né? A gente vai falar sobre a mecânica dele mais pra frente. Isso, assim, você vê, os chefes são grandes em geral. Não sei, tipo, sei lá, alguém já jogou aí aquele, o Mega Man, ou Metroid, sabe? Ou o próprio R-Type, assim, tem chefes enormes. Então é um jogo que quis passar isso também, entendeu? Vamos colocar chefes grandes. Tu tem mais alguma coisa a falar aí do Ico? Curiosidade aí do Ico com a ligação que ele tem com o Shadow of the Colossus? Ah, é verdade. O pessoal costuma falar que o Shadow of Colossus ele é um sucessor espiritual do Ico, né? O pessoal costuma falar isso pra vários jogos aí que tem uma semelhança entre um e outro, mas não segue a história. Só que depois de um tempo, o Fumito Ueda ele acabou revelando que o Shadow of Colossus ele se passa no mesmo local onde o Ico ocorre, né? Só que é numa época anterior. O Shadow of Colossus é numa época antes do que aconteceu com o Ico. E o personagem que chama Ico mesmo, do jogo Ico, ele seria um antepassado. Né, do aliás, o Vander seria um antepassado do Ico. Do Ico. Isso, exatamente. Pois bem, então vamos contar aqui um pouco da história do jogo, né? Vocês devem saber, mas alguém não deve saber. Então, o Vander chega até uma terra proibida montada na sua régua. Ele tá carregando, na sua régua chamada Água, ele carregando um corpo de uma jovem chamada Mono. Sabe, Mono, estéreo? Então, esse daí mesmo. É o Mono. Antes de mais nada, ele ouve uma voz, assim, de um Lorde Aemon que adverte ele que esse lugar é proibido. Fala assim, ó, não entra aqui não, cara, isso aqui, ó. Vai dar problema pra você, cara. Não entra isso aqui. Vai, não, isso cara. Não vai dar certo. Não vai dar certo, calma, cara. É, o Vander, inclusive, o Vander, ele vai nesse lugar porque ele tinha ouvido lendas de que existia uma entidade lá na Terra Proibida, né? A Forbidden Land, que poderia ressuscitar pessoas, né? E é por isso que ele leva a Mono pra lá pra tentar ressuscitar a menina. É verdade. Aí ele chega lá, recebe essas advertências, não, é proibido e tal, ele fala da existência das lendas lá pra ressuscitar pessoas, não sei o que, que ele fala, né, pra voz, né, eu quero ressuscitar pra uma pessoa que eu fiquei sabendo. Aí aparecem umas criaturas, né, das sombras, assim, tipo, humanoides, assim, uma sombra, assim, parece uma pessoa. Aí só que ele só repele, assim, mostrando a espada. É meio que tentando impedir ele, né. É, falando assim, mano, vai embora, cara. Você tá fazendo caca, cara, vai embora. Mas ele não quer, velho. Ele quer a mulher. Isso, na verdade, o Fumito Ueda, ele deixa muito aberto isso na história, assim, né? Cada um pode ter uma interpretação bem diferente do que são aquelas formas sombrias e o que elas queriam fazer com ele. É, mas o que acontece na real é que o Vander, antes de ir pra esse templo, ele tinha roubado a Ancient Sword, né? E aí quando ele mostrou essa espada pra essas criaturas de sombra, elas por algum motivo temiam essa espada, né? É um motivo que você vai entender depois que elas somem, né? Aí vem a voz, né? A voz que é o do Dormin, que é uma entidade. Ele tem uma voz assim dúbia, né? Que é tipo uma voz de mulher e voz de homem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. E aí ele fala, ah, você é digno de blá blá blá, fala uma história lá, conta toda a história, e ele fala, por ele ter aquela espada, ele conseguiria o objetivo dele. É, o Dormin fala pra ele que, quando ele pergunta se seria possível ressuscitar a Mono, o Dormin fala pra ele que isso daí é fora das regras dos humanos, tá ligado? Que ele não poderia fazer isso daí. Só que aí ele dá aquela olhada, né, fala assim, ah, mas eu tô vendo espadinha. Aí que você tá com Ancient Sword, aí, então... Então eu acho que... A gente pode conversar, né, velho? Você não tá de brincadeira aqui. É capaz que dê certo, só que você vai ter que fazer um favor aí pra mim, né? É, se pá, você consegue. Aí o Dormin explica que é possível e tal, só que ele tem que destruir, né, os 16 ídolos que tem no templo ali que ele mostra. Aí ele explica, né, que cada ídolo daquele é um Colossus ou um Colossus, como o Dalton prefere. Agora, vamos falar aqui da mecânica do jogo. O que tem na mecânica desse jogo aí, Dô? Então, depois que aparece o enredo do jogo, que você sabe por que você tá ali, o que você tem que fazer, o jogo dá as caras, né? E aí você, logo de cara, o Dormin, ele fica falando com você de vez em quando durante o jogo, né? Não é sempre também. Ele explica pra você que se você apontar a espada pro sol... a luz refletida dela vai apontar para onde os colossos estão. E aí você logo percebe que a jogabilidade do jogo se baseia toda nisso, né? Você tem que localizar o colossos, descobrir o ponto fraco dele, escalar ele, né? Dar um jeito de escalar o colossos e matar. Matar com a espada no ponto fraco, né? Isso pros 16 colossos. A jogabilidade do jogo é toda essa. Parece até simplista falando assim, né? Mas não, os cenários são bem grandes e bem variados também. Você passa por pântanos, desertos, tem cenários que são aquáticos, você dá pra nadar e tal. Tem cadeias de montanhas, tem que escalar montanhas. São bem variados assim, os cenários que você vai transpondo pra poder encontrar cada Colosse. Então, aí... o Colosso também, ele faz parte aí do cenário em si, assim, que tão grande que ele faz parte do cenário também. É, então... tem uns que são muito grandes, outros nem tanto assim. E assim, um detalhe importante da mecânica desse jogo, que difere da maioria dos jogos, é que assim, não tem cidade pra explorar. É só o lugar onde você tá, né, que é onde a garota tá morta lá, e os lugares onde ficam os colossos, né. E o caminho até chegar nesses lugares. Não tem nenhum personagem pra você interagir, fora a voz do Dorme, que fala com você de vez em quando. E não tem nenhum inimigo pra derrotar que não sejam os próprios colossos. Inimigo, assim, de verdade, né? Tem algumas coisinhas que você pode matar lá, mas não são inimigos, exatamente inimigos do jogo. Os únicos inimigos reais do jogo são os colossos. Então, mas essa questão aí de não ter cidade, não ter nada, eles explicam assim, né, que lá é uma área isolada, restrita pros colossos, né, então eles meio que... É uma terra proibida, né, chama Forbidden Land mesmo, isso. Então, mas eles fizeram isso, né, meio que, assim, ó, aqui é uma terra proibida, então, quer dizer, lá não tem nada, só tem os colossos ali. Isso, e a gente vai explicar também por que aqueles colossos estão ali, né? Que... E também tinha outras pessoas também que, devido ao Vander ter invadido lá a área proibida, tem umas pessoas atrás dele também. Isso, a gente vai explicar isso aí na segunda parte da história, que é a parte final, né? Que a gente falou a primeira parte da história e tal, agora vamos falar sobre a mecânica do jogo e depois a gente finaliza, aí o pessoal tira as crianças da sala e tal, porque a gente vai dar um spoiler. Spoiler total, velho. Total, jogo velho, a cara dura, mano. Então, mas vamos lá, continua aí. Tá, uma coisa que foi muito legal que esse jogo implementou foi um sistema de colisão e movimento. Normalmente, no jogo de 3D, o cenário ele tá parado, né? E o seu personagem ele vai interagindo com esse cenário. Por exemplo, se você vai subir uma escada, se você bate numa parede, se você pula de uma plataforma para outra, né? E fazer a colisão nesse cenário é uma coisa, né? O cenário tá parado. O jogo ele implementou a colisão em movimento. Então, quando você tá em cima do Colossus, os Colossus são cenários também, que eles são enormes. Você tá correndo em cima do braço dele, por exemplo, e tem que pular do braço pra mão dele, por exemplo, e isso tá tudo em movimento. E o jogo conseguiu implementar a interação do seu personagem com esse cenário em movimento. Então, ao mesmo tempo que você tá pulando em direção da mão, que é uma plataforma, ela também pode estar vindo sua direção ou na direção oposta, né? E isso tudo mexe na física do jogo. Por exemplo, quando você vai começar a correr em cima de um colosso que tá em movimento, você pode se desequilibrar, porque ele tá balançando. Ficou muito legal isso daí no jogo. E é um jogo isso de PlayStation 2, né, cara? Muito bom, né, cara? E aí, agora? Fala então... Assim, eu falei assim, que não tem personagem pra interagir, mas isso não é totalmente verdade, porque a própria égua dele, a Agro, ela em si já é um personagem, embora ela seja uma simples égua. Arriégua. A égua, cara, a Agro, ela é como se fosse um personagem que assim, é quase tão vivo quanto o próprio Wander, assim, sabe? E também é uma parte muito interessante desse jogo, é a importância dos poucos personagens que você tá vendo, né? Tipo, em nenhum momento você subestima a égua, entendeu? Você acaba ficando. Você acaba criando esse elo emocional com o Wander e com a égua dele. É, e a Agro acompanha você o jogo inteiro, né, cara? E finalmente. Há controvérsias, né, mano? Há controvérsias. Você começa a gostar da Agro, né, durante o jogo, né? Você pega uma emoção, assim, tipo de companheirismo com a égua, porque é a única coisa que te acompanha no jogo inteiro, então, né, cara? Ela em si já é um personagem quase tão complexo quanto o próprio Wander, né? Isso aí. E outra... Vocês gostaram do cavalinho, então, vocês gostam. E outra coisa da Agro é que a movimentação dela é bem natural. E uma coisa que ficou legal no jogo é que, como é um cavalo, é um bicho, né? Ele não te obedece completamente. Não é que nem tá pilotando uma moto. Né? Ela tem vida. Às vezes você pode puxar ela pra um lado, ela puxa pro outro, aí você tem que corrigir ali na rédea. Isso ficou muito da hora, cara. Olha, bem, o PS2, hein? Surpreendente, hein, cara. Bem legal que eles conseguiram fazer com o PS2, que assim... Que na época não chegava a ser tirar leite de pedra, né? Mas isso tipo, explorou ao máximo a capacidade do console. Aí tem alguns outros detalhezinhos menores, né? Que dão relativos à mecânica do jogo, né? Que eu falei que não tinha nenhum inimigo para enfrentar nos seus colossos, mas não é inteiramente verdade. Porque tipo, tinha uns lagartinhos escondidos, assim. Ele aumenta o fôlego, a resistência do Wander, né? Ah, mas você tá certo, porque não é inimigo, né? Eles não te atacam. Entendeu? Eles não representam ameaça a você, né? Se você matar o lagarto do rabo branco e coletar o rabo dele, a barra que você tem pra se segurar, ela aumenta. É uma coisa até que a gente não explicou, eu vou aproveitar pra explicar agora. Isso, é uma barra de... No inglês seria estamina, né? Mas se a gente for traduzir literalmente, sei lá, resistência ou fôlego, qualquer coisa assim. Que na verdade é uma força, né? É um medidor de força que você usa pra saber o quanto você consegue se segurar e se pendurar em plataformas ou nos próprios colossos, entendeu? Então, quanto mais tempo você fica pendurado, se segurando, essa barra, ela vai... Na verdade, é uma bola, né? Ela vai diminuindo o tamanho, assim. Isso. Até o momento que ela acessa completamente. Se ela acessar, você vai... Seu braço vai fraquejar e você vai cair de onde você estiver pendurado, seja numa plataforma ou seja num colosso, entendeu? Bem então, realista isso daí, né, velho? Bem realista, né? Igual o Kratos, né? O Kratos se pendura no negócio, você pode ficar lá 10 anos, cara. Ah, o Prince of Persia também, né? Vai ficar 10 anos, não. Uma pessoa real cansa, né, cara? Cara, ele cansa e, assim... Então isso acaba inserindo um novo elemento de estratégia no jogo, né? Você tem que gerenciar a sua resistência, né? Então você vai pegando esses lagartos do rabo branco aí pra aumentar essa barra. E também tem uma fruta, né? Que ela aumenta o sanguinho, né? Do aí. Sanguinho é clássico, né? Sanguinho, né? Mas tem aquele esquema, né? Tem golpes de colossos que não interessa o tanto de sangue que você tem, cara. Mata na hora. Você tomar um tacap na cabeça gigantesco de um colosso, não dá pra sobreviver. Pode ter o sangue que for, morre na hora. Vixe, bem realista também, né? Acho realista que não deveria uma atacada num Colossus, né? Agora vamos conhecer aí os Colossus, né? O que dá um título ao jogo, né, cara? Quem são os Colossus? Então, os Colossus é o ponto principal do jogo, né? São as criaturas que o Wander tem que destruir para ressuscitar a amada dele lá, né? E são 16 colossos, né? E são bem variados, assim. Você tem colossos que... A maioria são terrestres, né? Mas você tem colossos que você enfrenta embaixo da água. E tem até colossos que você enfrenta no céu, né? Voando, cara. Que foi uma das batalhas mais fantásticas que eu vi no videogame, assim. Foi essa batalha do colosso que você enfrenta voando, cara. É um bagulho inacreditável. E um detalhe, assim, a cada Colossus ou Colossus, seja o que for, você vai destruindo, a câmera volta lá pra Mono e ela, tipo, vai dando uns sinais, assim, de vida, que ela tá meio que ressuscitando. Então, falando dos Colossus, agora a gente vai dar uma descrição mais detalhada do que essas coisas que a gente tanto falou antes e a gente não escreveu tanto. O Eduardo falou, né? Eles são, na maior parte das vezes, enormes, né? Na maior parte das vezes, não é regra, mas... Eles são todos maiores que vocês, com certeza. E normalmente eles são tipo, eles são meio encouraçados, assim, entendeu? Tipo, eles têm os formatos deles, eles variam de humanoide, né? Que você consegue reconhecer cabeça, membro e cabeça, tronco e membros, né? Ou então, tipo, animais, que nem é o caso da ave, que o próprio Eduardo falou aí, né? Que você vê que é um bicho que tá voando mesmo, parece mesmo um pássaro, ou um lagarto, qualquer coisa assim, normalmente maior do que você. Tem um que parece um touro também. Isso, tem um tom que parece um velho, que é o... Nossa, aquele é um dos melhores, que eu acho. Esse é um dos melhores, que você sobe pela barba dele, né, cara? Barba, nossa, muito da hora. Muito bom. E ele vive todo tipo de ambiente, né, que ele não falou. Outra característica bem legal dos Colossos é que eles parecem ser criaturas vivas, né, cara? Tipo, o olhar deles, assim, exprime sentimento, assim, quando você olha pro Colosso, assim. Ele parece mesmo representar uma coisa que tá viva ali no cenário, cara. Isso daí é bem legal também. Ah, os corpos dos colossos, né, como eu disse, são tipo encouraçados, né, tipo como se usasse armadura. Eles são uma fusão de parte orgânica e inorgânica. Então você vê tipo pedra com terra, só que aí você vê tipo pelo, depois você vê tipo eles são bem heterogêneos, assim, os elementos. Você consegue reconhecer do que ele é feito, assim, sabe? Tem até um dos colossos que tipo os ossos dele são expostos, cara. Ele tipo tem uma armadura de ossos externa, assim. É bem interessante você ver como cada um, né? Ele é tipo desenhado de uma forma totalmente diferente um do outro, né? Nenhum tem muita semelhança com o outro, lembra muito o outro, assim. E, bom, aí você vê que tem colossos que eles vão atacar se você provocar eles, outros vão vir atrás de você assim que eles te verem. Eles, e ele também tem um detalhe, cara, eles nunca saem, tipo, do. Eles têm tipo um território, os colossos, assim, eles nunca saem por aí andando, entendeu? Então você tem que ir atrás deles lá. E aí é estranho isso, não sabe por se tem um motivo pra isso, se é o jogo também não quis avacalhar com você, mas eles realmente não saem andando por aí. Ia ser muito, muito bagunçado se isso acontecesse. É sempre, no mínimo, engraçado, né? Se tipo, enfrentar uns dois, três colossos ao mesmo tempo ali, você jamais ganharia. Mas é porque também encontrar o Colossus é uma característica do jogo, né? Então ele foi feito pra ser assim mesmo. Então, aí as batalhas contra o Colossus é. O que elas têm em comum é que todas elas são tensas, tipo, são desesperadoras e em nenhum momento você se sente a salvo, assim, você tá na tensão todo o tempo, né? Ainda com aquela. Tem uma trilha sonora muito boa que dá o tom a todo esse desespero. E você. Normalmente você depende do ambiente que você tá, né? Se você tá no alto de uma montanha, você tem que pular de cima, se você tá na água, você tem que fazer ele sair, sabe? Você tem que sempre usar o esperto, ficar esperto com o ambiente que você tá, né? A batalha em si, cara, ela consiste basicamente em você escalar o Colossus e acertar o ponto fraco dele, né? Isso resumindo muito, né? Claro que pra você fazer todas essas coisas, tem uns que pedem que você suba pelos calcanhares deles, outro pede que você, tipo, espere ele baixar a arma, né? Você atrai a arma pra você e aí você sobe usando a arma. Cara, tem uma batalha com o Colossus que ela é na areia. É muito da hora. E essa você tem que lutar montado na agro. E aí você tem que... Vai montando com a agro porque o Colossus é rápido. Ele vem tipo... mergulhando na areia, assim. E aí você tem que estar montado na agro, subir nela, pegar a flecha, virar pra trás, atingir o olho do Colossus. Aí ele, meio cego, ele dá uma cacetada numa pedra e aí você consegue subir nele e atingir o ponto fraco, cara. Essa batalha é muito foda, é muito elemento junto, assim, de montaria e arco e flecha e esperar o tempo certo pra você fazer a parada. Muito legal essa parada aí. E a outra que é foda, que eu falei antes, que é a do... que é aquela que você enfrenta o Colossus no céu, né? Você dá uma flechada no Colossus pra ele dar um rasante em você, você sobe na asa dele e aí a luta é toda no céu. Outro detalhe, né, quando o Colossus morre, né, ele vira totalmente parte do ambiente lá que ele tá, né, que ele, como ele é feito de pedra, feito de areia, feito de alguma coisa, ele morre e faz parte do cenário, ele fica ali enterrado no cenário. Ah, é verdade, se você voltar lá, ele parece uma montanha, assim, né, cara, tipo... Ele meio que se desmancha, né, falando dos Colossus ainda, assim, eles têm os pontos fracos, alguns você tem que, tipo, meio que... Normalmente você sabe onde é, mas a sua espada ela revela, né? Pra você ficar mais fácil pra você ver. E assim, aí o momento de tensão máxima do jogo é quando você chega no ponto fraco dele mesmo, que é aquele que vai tirar a maior parte da vida dele. É assim, você normalmente você tá segurando, se desesperando pra se segurar, você tá vendo aquele seu medidor de força, resistência caindo, e você tá se ajeitando na posição ainda, naquela tensão, e aí você vai dar um golpe de espada ali, como você normalmente está se segurando, você tem que, tipo, preparar muito bem esse golpe, assim. Então você vê, a hora que você começa a apertar o botão, você vê o braço do personagem subindo, assim, tipo, naquele desespero pra dar o golpe com a maior força que ele puder naquela hora. E aí, tipo, o Colossus pega, dá uma agitada e você perde o golpe, assim, naquela hora, sabe? É, porque você tem que carregar pra dar o golpe. Senão o golpe não é efetivo. Não é efetivo, então você... Fraco. Naquele momento que você tá carregando o Colossus, pode acontecer, que nem o Du falou, por causa da própria física do jogo, e dá uma mexida, aí você perde o equilíbrio pra dar aquele golpe, você tem que fazer tudo de novo. Você assim. Perde o golpe, às vezes você cai pra uma outra plataforma no Colossus, é complicado mesmo. E aí é bem interessante isso daí, assim, isso você achar, você não tem nenhum momento que você fala, ah, agora já era, não tem, cara, o Colossus pode se salvar na última hora, assim, e você tem que começar tudo de novo. Sobre os Colossus ainda, quando você mata cada um dos Colossus, jorra uma sombra, né, até acho que por isso que chamaram esse jogo nos Estados Unidos de Shadow of Colossus, o que dá pra entender que é uma sombra mesmo que jorra da cabeça do ponto fraco que você acertou, né? E essa sombra ela invade o corpo do Vander, né? E aí ele perde os sentidos. Isso sempre acontece na morte de cada Colosso. Ele perde os sentidos e depois ele aparece lá no templo. Ele sempre aparece lá desmaiado, acorda e tá lá. Que nem ele já falou, né? Ele falou que é interessante, né? Porque ele acorda e tá lá, a menina tá cada vez melhor, né? É, e ele tá cada vez pior, né? Porque ele é cada vez pior. Cada colossus que o Vander vai matando, ele vai ficando debilitado. A pele dele vai ficando pálida, cheia de manchas pretas, né? Que acho que simboliza essa sombra que ele vai absorvendo, né? E mais pro final do jogo vai começando a aparecer uns chifres nele, né? Eu não sei de vocês, mas sempre que eu matava um Colossus, eu não me sentia tão bem quanto eu acho que eu deveria me sentir, entendeu? Não, cara, é triste, cara. É triste. Eu não sei, cara. Eu não via exatamente maldade naqueles Colossus. Entendeu? E na hora que você mata o Colossus, toca uma música dramática, né, cara? Tipo, aquela música ali você já sabe que é uma música de que você não fez uma coisa legal. Você não fez? Não, você fez uma coisa legal pra você, pros seus objetivos, mas não quer dizer que aquele seu objetivo é o certo pra todo mundo, né? É, então. Só se você for muito do mal, matei, toma, né? Não rola isso. Não, acho que não. Acho que até por isso que esse jogo não fez tanto sucesso, né, então, cara? Então, outro detalhe. De vendas, né? Outro detalhe que eu lembrei. É que assim, o Dormin fala pro Vander que conforme ele vai... O que ele tá fazendo vai ter um custo, né? Então é isso aí que vai acontecendo com ele, né? Ele vai ficando debilitado e a Mono fica bem. Aí ele fala, tudo bem, beleza. Pra mim, eu não me importo comigo, eu só importo com ela. Aí você mata um Colossus, vê aquela cara triste dele morrendo, você passa a mão atrás da cabeça, você fala, matei, hein, velho. E a menina vai, aparece aquela ceninha da menina lá. É uma coisa que a gente não comentou também, que esse jogo, ele tem uma língua fictícia, né? É, então. Uma linguagem fictícia e tal. Foi o que eu falei agora da menina, que ela volta na menina, ela fala... Então, por isso que você falou isso daí que eu lembrei, tem uma linguagem fictícia, né? Muito bem, né, velho? A gente explicou um pouco dos Colossos aí, agora a gente vai falar a parte mais legal, cara, do jogo. Sabe qual que é? A parte final, a parte de spoiler, aquela parte que você... Ah, eu não joguei, mas eu, por favor, não fale, tá bom? Cara, quem você não jogou... Para de ouvir agora. Some daqui, cara. Vai, ó, não some daqui não, faz o seguinte, manda e-mail e comenta lá no site, cara. Então, mas agora é a hora do spoiler. Começa aí, Du. Você já começar metendo a faca no spoiler aí, velho. Hora que eu mais gosto. Então, quando você mata o 15º Colossus, né? E aí você tá indo pra encontrar o 16º, tem uma hora que você chega numa ponte, né? Aí você chega devagarzinho assim, a Agro dá uma olhadinha pro lado, pro outro e fala: acho que essa ponte aqui não é muito segura, não, hein, campeão? A casa vai cair, moleque. É. Aí o Vander fala, não, vamos embora que a gente tem que ressuscitar a Mono, né? E aí você vai, né, cara? E aí quando você tá passando pela ponte, a ponte começa a desmoronar, a Agro começa a correr e tal. Só que quando chega no final da ponte, cara, ela vê que não vai dar, tá ligado? Pra os dois saírem. E aí ela dá um coice pra te impulsionar e te jogar salvo pro outro lado e ela cai no abismo, cara. É tipo, sabe o que é isso daí? É tipo Mario World, cara, quando você pega o Yoshi, aí você vê que você não vai conseguir pular muito alto, você pula, aperta o B. Exatamente. Aí você aperta o A e o Mario pula mais alto e o Yoshi morre, cara. Exatamente, mas... Cara, tirando essa parte assim de humor, assim, cara, essa cena é triste mesmo, cara. Muito triste mesmo. Cara, acho que é uma das cenas mais tristes que eu vi no videogame. Fora, acho que Final Fantasy VII, assim, quando a Aeris morre também, que eu achei foda também, tá ligado? Mas o spoiler, a gente tá de bônus. Spoiler, velho, todo mundo, meu, spoiler no jogo que nem tá falando dele, velho. Descendo a lenha no spoiler, cara. Pelo amor de Deus, Final Fantasy VII, jogo de PlayStation 1, cara. Quem não jogou isso aí, pelo amor de Deus. Mas, cara, é triste. Essa cena triste, cara. Você olha assim... E a música? Tem uma música muito triste nessa hora também, cara. Daquela... O Thunder grita, né, cara? A hora que, tipo... Dá aquela embargada na garganta, né? Você fala, morreu. É, cara, e aquilo que a gente tinha falado no começo. Cara, essa égua me acompanhou o jogo inteiro, me ajudou. Até quando, tipo, tava embaixo de chumbo grosso, cara. Tem hora que ela fica correndo desesperada, assim, embaixo dos pés dos colossos gigantes. Mas ela não vai embora, cara. Ela tá com você e não abre, tá ligado? A égua na rega, então a égua, mas a égua Pocotó morre, cara. Nessa parte ela morre, né? Mas depois você vai ver que ela não morre, não. É isso aí. Então, aí, depois que você vence, né? Vamos continuar no spoiler aqui, cara. Vamos contar. Spoiler tenso, cara, o negócio. Vamos contar o final. E depois que você vence o 16º Colossus, né? O Lord Aemon e a trupe dele, né? Eles chegam lá no templo, né? Pra impedir o Vander, né? Porque. Eu não sei se a gente falou isso daí no começo. Porque isso acontece no meio do jogo, você vê que tem algumas pessoas que estão indo lá pra Forbidden Land também pra poder impedir o Vander de fazer o que ele tá fazendo, porque é bosta, cara. Tem uns stalkers seguindo o Vander aí. Ele tá fazendo é bosta. O que ele fez foi roubar a Ancient Sword, né? Ele roubou a espada, provavelmente do próprio Lord Aemon ele roubou essa espada. E ele foi pra lá, né? Atrás da lenda de ressuscitar pessoas. Só que aí o Lord Aemon juntou uns guerreiros lá e foi atrás dele pra impedir ele, né? Só juntou uma galera, vamos lá, vamos pegar esse maluco aí, velho. Só que aí quando ele chega lá, é tarde. O Vander já matou o 16º. E aí ele aparece, né, no templo, como de costume. Só que ele tá totalmente possuído pelas sombras. Tá demoníaco, né? Capeta em forma de guri, né? Só a rabiola do tacho, velho. Ele tá igual o Yori Canibal, né? Como diz o nosso aí. Leão Canibal. Então, já que vocês fizeram esse spoiler aí, que eu vou lembrar aqui. O pessoal que chamava dos malignos, tá ligado? Ficava assim, ó. Vamos jogar o T-King ali, ó. Vou fazer os malignos aqui. Palma aí, velho. Então, o termo que a gente aprendeu lá foi, que era até novo pra mim, foi canibal. Tipo, quando o cara é forte, você põe que ele é canibal. Quando o cara é meio possuído, assim, é canibal. Mas aí, beleza. Aí o que acontece? Mesmo estando possuído, o Lord Aemon ele ordena lá pros vassalos dele lá assassinar o Vander, né? E eles vão lá e cumprem, enfia a espada no Vander. Eu achei até bom, cara, essa hora que ele toma essa espadada, pra ele ver o que os colossos sentiam, cara. A hora que enfiava a espada neles, cara. E é engraçado que sai a mesma parada preta dele quando isso daí acontece, né? E aí, beleza, o Vander, ele tipo, meio que morre, né? Só que aí, quando o corpo dele cai no chão lá e o Dormin se apodera do corpo dele, cara. Aí, tipo, ele volta. E o Dormin é um demônio, na verdade, né? E o Dormin é mó malandro, né, cara? Tem mó ideia nele lá, velho. Esse ferrou, cara. É, porque o que acontece, na verdade, é o quê? O Dormin, ele tinha sido um demônio da antiguidade que tinha sido aprisionado. Só que pra poder dispersar o poder dele, ele foi aprisionado em 16 colossos, né? Essa que é o segredo da parada. E matando os colossos, você tá libertando esse poder dele pra ele poder voltar. É isso que acontece. Aí, ó, tá vendo? Ele deu uma conversinha mole e falou assim, ó, mano, eu posso ressuscitar. Mas ele falou, né? Eu posso ressuscitar, mas isso aí tem um preço. Ah, eu aceito, eu sou o cara. O que o amor não faz, né? É isso aí. Cara, quando gosta de mulher, é zica, né? É, ou ele sai matando um colosso, ou sai pela rua dando porrada em vagabundo. É, não tem, não dá outra, né, cara? Dá outra. E aí, num desespero final, o Lord Aemon, ele pega a Ancient Sword e ele joga ela numa água lá, tipo uma piscininha que tem lá no fundo do cenário, e o bagulho faz um redemoinho e começa a sugar o Dormin. E aí consegue sugar de novo, tá ligado? E o Dormin aparentemente é aprisionado de novo. Como eu disse, a história do Shadow of Colossus, ela não é bem amarrada, assim, cara. Não dá pra você ter certeza do que tá acontecendo. Fica meio interpretativo, né? E cada um acha uma coisa, né? Exatamente. Isso que a gente tá falando é o que realmente acontece, mas tem algumas coisas que geram interpretação, né? É por interpretação. Dá uma margem, né? Tem isso, uma... é. Mas isso é meio que uma característica marcante em jogos orientais, né? Em geral, assim, filmes, todo tipo de entretenimento oriental, jogos, filmes, assim, eles não têm finais canônicos, né? Que a gente chama, né? Eles têm finais interpretativos, etc. É isso aí. E aí o Lord Aemon, depois que aprisiona lá o Dorme, aí a casa começa a cair, né, cara? Literalmente, né? A casa começa a cair, tipo, começa a desmoronar tudo. E aí os caras, ah, vamos vazar daqui, vamos sair fora. E aí eles pegam, saem fora. E a gente nem falou, mas a entrada pra Forbidden Land é uma ponte gigante, assim, que vai até o templo, né? E eles passam por essa ponte e ela começa a cair, tipo, selando aquela região, né? Tipo, aquele lugar lá vai ficar esquecido pra sempre, porque aquela ponte era, tipo, a única entrada, assim, aparente. Pelo menos aquele lugar, né? É, mas aí, como o Dorme é um demônio bonzinho, ele cumpre a promessa dele, cara. A Mono ressuscita mesmo, né? E ela vai andando até a fonte lá onde o Dorme foi sugado. E ela encontra um bebezinho lá, um bebezinho com uns chifres bem pequenininhos assim. E, pra deleite de todo mundo, eis que surge Agro entrando pela porta do templo, mancando, cara. Ela não podia morrer, né, cara? Então, falando da Agro, ela entra no templo, dá mó rolê, tipo, ela sabe onde que tá o bebê lá e tá a Mono, né? Que ela vai andando, dá mó volta no templo ali e chega no lugar certo, né? Agro é fiel, cara. Agro é melhor que Epona, cara, dos Celtas. Por isso que eu falei, mata o Wander, mas não mata a Agro. Não, peraí, velho, isso que você falou também... Não, bom, deixa pra lá, vai. Epona... Opa, como assim, cara? Agro é melhor que Epona, certeza. É, porque a Epona era meio moto, né, velho? Você virava ela que nem uma moto, assim. É só acelerar e vambora, cara. E é isso aí, cara. Acabou a história, né? Acaba assim. É, aí, mas, tipo, a Mono pega o bebê, aí a Agro fica em volta, ela olha pro bebê, aí vem os passarinhos... Passarinho, e ela vai pro Secret Garden, né, depois, né? Aham. Uhum. É uma área do jogo que é meio que secreta, assim, mas dá pra chegar lá mesmo sem terminar o jogo e tal. É, assim, aí você não se sabe se o bebê é o próprio Wander ou se é o Dormin. O Wander encarnado, o Dormin, sabe? Então, mas uma coisa que é interessante, no Ico, o menino que é perseguido lá também e tá ajudando a Yorda, ele tem chifres também. E por ter chifres, é que os caras aprisionam ele num lugar lá, porque é um sinal de mau agouro aquilo. Então, tipo, tem uma relação, entendeu? Tipo, o cara do Ico é antepassado do Wander. Então tem uma relação direta aí, cara. Que o Fumito Ueda não explica o que é, né? Mas... Nem quer saber de explicar. Ele nem quer saber a história, cara. Ele só fez o jogo e já era, velho. Não, cara, aposto que, tipo, dentro da cabeça dele tem a história completa, assim, cara. Pra encerrar o assunto sobre Shadow of Colossus, né, e no a IGN, né, aquele site, aquele portal famoso de games, ela fez um prêmio lá, o jogo da década, né, e, aliás, jogos da década, né, de cada ano, né, eles elegeram um jogo, né, e Shadow of Colossus foi eleito o melhor jogo de 2005 e o segundo melhor jogo da década inteira. Ai, que jogo bom, hein? Só perdeu. Que jogo, hein, velho? Só perdeu pra Half-Life 2, que. Caramba, né? Isso também é um puta jogo. Joia, velho. É um puta jogo. Então você vê que nesse cast a gente não lidou com pouca coisa, né? Esse jogo merece respeito, cara. É um jogo colossal, velho. É, não que a IGN seja a palavra final em qualidade de games, cara, mas é uma referência válida aí no mundo, né? Olha o Dalton trolando a IGN, cara, mas tudo bem. Ah, então, aí eu vi um pouco que eu, no finalzinho da minha pesquisa aí, que a Sony, mas assim, isso já nem é recente, já faz um tempo atrás a Sony falou em adaptar isso aí pra um filme. Ah, não, pelo amor de Deus, não faz não. Ixi, velho, The King of Fighters, Tekken, tem um monte de exemplo negativo aí, cara. Não faz não, deixa a nossa memória no jogo. Se bem que esse jogo, ele é bem simples, dá pra fazer um filme, mas não, melhor não. Melhor não, não faz não. A gente conhece. Evil, né? Melhor não. Vamos encerrar por aqui, né, velho, ó. Se você curtiu esses spoilers, esse spoiler foi ninja, hein, cara? Já, ó, esse? Se vocês pegar o vídeo no YouTube, cara, é o spoiler que a gente deu, cara. Mas, ó, quem não jogou o jogo e ouviu o spoiler, mesmo assim pode jogar, você vai se divertir matando... É, vai ter em HD, hein, cara? O Du não jogou em HD esse jogo, cara, você vai jogar em HD. Com certeza, cara, lançou, comprei na hora. E agora, vamos acabar, cara. Considerações finais. Isso aí, as considerações finais, eu queria falar de um jogo que tá pra ser lançado. O nome dele, antes, né? Agora tá chamando de Last Guardian, né? The Last Guardian. Mas antes se chamava Trico, né? Que é o terceiro Ico. Terceiro Ico? É, cara. Olha o nome, hein? Foi o Ico, Nico e o Trico, né? E o Kiko, velho? E o Kiko, Kiko tem a ver com isso, velho? Nico, mano. Não, Nico. Então, mas, falando sério, esse jogo aí, o The Last Guardian, é como se fosse também uma continuação. É, mesmo esquema do Ico pro Shadow of Colossus. É o Team Ico que tá fazendo o jogo, direção do Fumito Ueda. E o jogo promete. Promete. Tem pouquíssima coisa aí na internet e tal, assim, de trailer. Mas eu acho que na E3 desse ano aí a gente vai ver muita coisa sobre esse jogo aí, hein, cara. Já vai ter E3 de novo, cara. Nossa, e aí, a gente vai fazer um podcast sobre a E3? Fazer alguma cobertura sobre a E3? Será que quem quiser patrocinar os devoradores aí pra irem até a E3 e fazerem a cobertura, a gente tá aceitando pra a gente despacha o Lira pra lá, cara. Ele gosta dessas festas, assim, cara. Gente... Eu vou fazer o quê? Eu tenho emprego, cara. Meu chefe não vai, jamais deixará, cara, eu sair do trabalho, cara. É isso aí. Então, Dalton, quais são as suas considerações aí, velho? O Shadow of Colossus é um dos jogos. É um jogo que você não consegue apreciar ele. Se você apreciar ele somente superficialmente, você vai estar desperdiçando um bom jogo, entendeu? Ele é para ser apreciado um pouco além do que você está vendo ali, sabe? Então, quando vocês jogarem, se vocês jogarem, tentem entender, né? Tentem se envolver, entender a história, né? Entender todos os aspectos que foram pensados na criação do jogo, que aí você vai aproveitar ele bem mais, né? Então, recomendação que eu deixo é que saiba apreciar esse jogo. Muito bem, né? O Dalton aí com suas explanações aí cheias de termos que ninguém usa. Mas tudo bem. Assim, o que eu achei do Shadow of the Colossus? Um jogo imponente, um jogo legal. Mas, entendeu? Tem uns defeitos aí, cara. Tem coisa errada nesse jogo, cara. Qual que é o defeito? Não, a história, cara. A história é tudo errado, velho. Você vai matar os bichos ali, tá todo mundo quieto, velho. Você vai matar os bichos. É assim, você tem que usar os termos que os gamers aqui da periferia usam, cara. É matar os bichos. Caso da mina, que tá morta, velho. Não, mas tem a chance de ressuscitar, né, cara? Não, tudo bem, mas ó, a mina, a Mono, na história, tipo, ela é assassinada porque dizem que ela tinha uma maldição. Aí mataram ela. Ela tinha maldição, era verdade, amaldiçoou o cara foi lá tentar ressuscitar ela, o que aconteceu com ele? Ah, mas você... Morreu! Você, um guerreiro altamente treinado, você não vai deixar quieto assim. Pior é que não é, né? O Wander é um cara comum, é. É tipo como se fosse o Dalton, se ele gostasse então, cara, de uma menina e foi lá, a menina morreu, o Dalton foi lá e matou uma galera pra ressuscitar ela. Ainda mais, ó, o cara não é treinado, então quer dizer, cara, é o poder do amor, cara, única explicação, velho, cara... Nossa, poder do amor, você sacaneou, viu, Dalton? O cara escala um Colossus e mata, velho, você vai falar que... E sem treino? Me desculpa, cara, não dá, velho. Eu faria, hein, cara, tipo, pra ressuscitar, se eu tivesse a chance de ressuscitar uma pessoa que eu amasse muito assim, eu faria, cara. Nossa, mesmo que eu acabasse com o mundo depois, que nem o Wander ia fazer, tá ligado? Que o Dormin ia acabar com o mundo, tá ligado? Mas não, enfim, assim, tipo, tirando isso daí, esses detalhes, assim, é um jogo que tem uns gráficos bem legais, assim, pra você pensar em PlayStation 2. Tem uma jogabilidade bem inovadora, se você pegar os outros jogos da época. E ele tem uma proposta que, tipo, ele cumpre aquela proposta. Tipo, ele te impressiona pelo áudio, pelo visual dos Colossus. E quero ver em HD, cara. Realmente eu quero ver. Eu não vou comprar porque eu discordo com esse maldito esse jogo aí, cara. Mas tudo bem. Só pra finalizar, você que chegou até aqui, você ainda não escreveu o e-mail, você tem que escrever agora, velho. Você vai lá, entra lá, contato. @devoradoresdecontroles.com.br ou contato@devoradores.com.br, faz tudo pro mesmo lugar. A tecnologia ao seu favor. Aí você manda seu comentário, fala assim, porra, o Dalton, cara, ele é um gênio da música, mas só que, meu, ele não sabe nada de amor, cara. Beleza, você pode falar isso aí. Ou então pra falar assim, que eu quero matar os devoradores porque eles fizeram spoiler do jogo e eu ia jogar, tá ligado? Então, pode falar, você pode chegar e falar assim, porra, o Du, velho, ele é um dinossauro, cara, como já foi dito em alguns casts anteriores aí. Mas pode falar, cara. Se você acredita no poder do amor, que ele pode dar forças que as pessoas não têm, destruir bichos grotescos e enormes, também, mande seu e-mail, fala, cara, eu acredito nisso. Aí você manda com cópia pro Em Nome do Amor do SBT, cara. Mas por fim, cara, a gente vai terminar esse cast aqui. É um grande jogo, vai valer você comprar o seu HDzinho lá. No... Será que vai ter jogo justo nessa... já no final do ano? É final do ano que vai lançar esse jogo, acho que não, né? Ah, acho que não. Também acho que não, né? Ah, então... esse assunto aí tá batido, a gente já falou. Vamos embora, né? Vamos acabar por aqui, vamos dar tchau pra todo mundo. Dá tchau aí, Edu. Ah, como a gente tá no ritmo de amor, então beijos. Vai, Dalton, vai em ritmo de amor. Não, que ritmo de amor, eu não vou já falei muito amor, eu vou não vou fugir do meu tradicional. Falou, galera, até mais, até o próximo cast. É isso aí, cara, em ritmo de amor terminamos esse 7º podcast. Até a próxima.